CD DJ Tylon, o melhor CD de Belém do Pará. Vamos nessa, Tylon! Chore nunca mais, amor. Tylon, comprovado e aprovado, o melhor CD do Pará. Eu sou um sol cercando a chuva do seu olhar. Sou eu quem cuida e te peço, por favor, não chore nunca mais, amor. Oh, calma, a tua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser teu homem. Nada, amar, amar você até você se amar, me amar. Calma, a tua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser teu homem, te fazer amada. Amar, amar você até você se amar, me amar. Calma, a tua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser teu homem, te fazer amada. Amar, amar você até você se amar. Banda 007 CD DJ Tylon Original. CD DJ Tylon. Pensamentos embaralham a minha cabeça. Vamos nessa, Tylon! Vamos lá. Dói quando você pede pra que eu te esqueça. E eu apaixonado, hoje um ex-casado. E se perdi você, sei que fui o culpado. Eu na estrada acelero pra encontrar você, pra dizer que te amo. Vamos esquecer o passado que hoje só nos faz sofrer. És pra sempre meu homem, sei que quer me ver. Então vamos marcar juntos pra curtir onde deitar em original. Você sabe que eu te amo. A saudade não vai passar. Eu e você vamos curtir. DJ Tylon, agora, batendo mais forte. Banda 007. Acesse estúdiodjtylon.com. Pensamentos embaralham a minha cabeça. DJ Tylon. Dói quando você pede pra que eu te esqueça. E eu apaixonado, hoje um ex-casado. E se perdi você, sei que fui o culpado. Eu na estrada acelero pra encontrar você, pra dizer que te amo. Vamos esquecer o passado que hoje só nos faz sofrer. És pra sempre meu. Então vamos marcar

nunca vi uma menina linda assim. Cabelos castanhos, olhar sensual, deixou o meu coração fora do ar. E agora ela diz que não se importa. Quando eu ligo, ela só dá cara torta. Se você quiser ir, então vai. Eu vou com DJ Wesley, DJ Brás. Curtir o ouro negro, eu sou um garimpeiro, amor. Se você quiser ir, então vai. Eu vou com Joãozinho, DJ Brás. Curtir o ouro negro, eu sou um garimpeiro, amor. Manda aí, DJ Tylon, com seu carisma e a simplicidade, é tudo de bom. Zonas marcantes, eu a conheci. Nunca vi uma menina linda assim. Cabelos castanhos, olhar sensual, deixou o meu coração fora do ar. Que não se importa. Quando eu ligo, ela só dá cara torta. Se você quiser ir, então vai. Eu vou com DJ Wesley, DJ Brás. Curtir o ouro negro. CD DJ Tylon, comprovado e aprovado. Melhor CD do Pará. Que me fez lembrar você. E ao ouvir, me arrepio, vixe, não deu pra resistir. No embalo do amor, com DJ Tylon a tocar o som do meu coração. Lembrei do meu amor, no embalo da canção. Tocou meu coração, que não deu pra resistir. DJ Tylon tocando pra você se apaixonar. Produção e mixagens, DJ Tylon. DJ Duílio das Produções. DJ Duílio das Produções. Encontrei a música que me fez lembrar você. E ao ouvir, me arrepio, vixe, não deu pra... Esse é o novo CD do DJ Tylon. Comprovado e aprovado. O melhor CD do Pará. Quando a lua tenta me encontrar, diga a ela que eu me perdi. Na neblina que cobre o mar, mas me deixa te ver partir. Um instante, um olhar, vi o sol acordar. Por detrás do seu sorriso, me fazendo lembrar. Que eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será a onda que me arrasta, que me leva pro teu mar. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Sinta calma em volta de mim, o teu vento vem me perturbar. Me envolve, me leva daqui, me afoga de novo no mar. Num instante, um olhar, vi o sol acordar. Por detrás do seu sorriso, me fazendo lembrar. Eu vou tentar te esquecer, mas você sempre será a onda que me arrasta, que me leva pro teu mar. Me perco nos teus olhos e mergulho sem... Se voltarei,

CD DJ Tylon. Tylon. Agora, só pra você. Produzindo os melhores CDs do Pará. Vamos nessa, DJ Taylor! Que eu, só esse estranho sabor. Sem ninguém que

DJ Tylon, produzindo os melhores CDs pra você. Se você quer brigar, brigue sozinha. Eu sou da paz, eu tô na minha. Pra mim já deu tanta confusão. Eu quero paz no meu coração. Chega de tanta confusão. Chega de briga, é melhor a gente se separar. É bem melhor assim. Eu vou ficar aqui e você vai procurar sua felicidade. Se não é do meu lado que você se sente feliz, vida é quem diz, tá tudo acabado. Eu não vou suportar viver desse jeito, com dor no meu peito, é melhor você partir. Cintia, DJ Tylon, comprovado e aprovado, o melhor CD do Pará. É Marcelo Val. Acesse estúdio DJ Tylon.com. As melhores vozes do Brasil. Chega de discussão, chega de tanta confusão, chega de briga, é melhor a gente se separar. É bem melhor assim. Como será o amanhã? Sozinho, tento achar algo pra me fazer sorrir. Eu vejo suas fotos, me sinto me abraçar. E lembro momentos, penso em você olhando para. Refletindo a luz do luar e a brisa, sinto tuas mãos me tocar. Você se apossou da minha vida, eu me vejo sem saída, pensando, olhando. É sucesso. Andy Spencer, Fennel, Rockley Rose, Justin Faces, with no place left to go. If I do, get me, I can find your way. Where I dele. E aí,

e agora ele ressuscitou. Estúdio DJ Tylon. Innovating Production.